do povo de novo, ouvi você dando bala, cantando cano e maconha como se fosse herói. Sempre lembrando hip hop, esquecendo os b-boys. Lembra do hip hop, esquece da raiz. Cultura não é o enfoque, sempre diz que diz. Problemas da periferia, é claro que são importantes, mas isso é um movimento social e não uma gangue. Grande Gandhi já sabia, mudou mentes lá na Índia. Veja o que vivemos e analisa, raciocina. Terceiro mundo, Brasil, não vai ser diferente. Revolução será o fruto, rap e a semente. Mas entende, se sente o cara, nada se altera. Fé e humildade, ingredientes para quem prospera. Back não fumo, não quero luxo, bang bang. Não é comigo, da minha letra não escorre sangue. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, e aí? Vou pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, e aí? Vou pra frente. Vou que vou, não paro, não me engano, eu tenho um plano, e é um plano raro. Ralando, inovando, pensando no futuro, recordando o passado, vivendo o presente, atualizando os meus dados. Gírias nacionais, nova escola, novo milênio, respeitando, é claro, velho guerreiro chamado sênior. Respeito os que fizeram, mas sei que também tem quem se titula old school e nunca lutou pelo bem. Rodeado de aliados, mas também vejo traíras, que diz que tá no barco, mas sorri quando ele vira. Se virar tem proteção, pra mim e meus irmãos, que Deus nos dê escudo pra viver nesse mundão. Felizmente, novamente, o pai ajuda e eu não temo. Se o mar tem turbulência, ele que guia o nosso remo. Desde os tempos primitivos, ou seja, da antiga, quem tem fé vence a discórdia, ou seja, vence a briga, ou seja, se você já na hora de agir. Depois critica os outros, corre o risco de cair. Melhor deixar pra trás de blá blá blá, quero renúncia. Eu sei que a angústia é acalmada com a denúncia. Doses homeopáticas de conhecimento, sempre tento pôr na prática o que vou aprendendo. Lobo mal de chapeuzinho, tá cheio aí na mídia. Alguém arrisca que Boris Casói caçava os comunistas. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, e aí? Vou pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, e aí? Vou pra frente. Crítica, sei que terei que enfrentar cínicas pessoas querendo me atropelar. Só que com Deus sempre prevalece a justiça, eu sigo meu som. Sem encher linguiça, ouvi dizer que a nossa nação é um paraíso para os gringos males vindos a jatinho de outro continente, não contente, simplesmente abrem o mercado, a concorrência é desleal. Por isso algo tá errado, o capital é estrangeiro e a ferida é brasileira. Se esse sistema tiver ratos, quero ratoeiras para prendê-los quando comerem o nosso queijo, ou então com meu dinheiro lá no parlamento. Não perco tempo, atento, tento te acordar do sono. Não é dormindo que se tira os ratos lá do trono. Não sou maldoso, claro que eu vejo exceções. Quando corrupto é um porco, eu chamo de aviões. Quem sabe assim a gente tira o povo dessa lama. Noite passada uma mulher falou: Jesus te ama. Lembrei, não me irritei com seu castelo aí. Sem palavrão, olha a resposta do branquelo. Consciência negra, pele branco, pai que assim quis. Não gosto de racista e admiro Malcolm X ou X, como é rap ou rap. Muda a pronúncia, muda a cor, mas nunca muda amor, moleque. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, e aí? Vou pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, não pra ser estoque de fumaça, mas pra ir pra frente. Seja inteligente, use a sua mente, entrou na luta, corra atrás, vou pra frente. Gírias nacionais, novo milênio, respirando cultura como se fosse oxigênio.